Paralelam apresentă... Dicas pra você viver melhor! Olha isso, aí deu, tá aí. Papaz, hoje aqui na Rádio Paralela, nós vamos apresentar uma mica pra você ver pior. Quem tá aqui pra falar com a gente é Edeu Fernando. Tudo bem, Edeu? Bom para todos. Bom Maurício. Bom Barbosa. Barbosa, que bom que você voltou, hein? Que bom que eu voltei, né? Olha, tudo bem, tudo indo muito bem. Não é um abraço todo especial para o guarda ferroviário Anacleto Limpa Trilho. Quem? Anacleto Limpa Trilho, meu amigo guarda ferroviário, que pegou o meu sobrinho Jorginho Boca de Sapo fazendo surf ferroviário. E o quê? Pegou o seu sobrinho, o Jorginho, o quê? Boca de Sapo. Fazendo surf ferroviário? Exatamente. Prendeu o rapaz? Olha... Ele prendeu, mas quando meu sobrinho disse: o meu tio é o Aideu Fernando, que dá as micas lá no programa do Barbosa. Ah, aí o guarda soltou seu sobrinho? Não, empurrou ele de cima do trem. Que isso? A sorte é que a composição estava passando ali por cima do canal do Mangue, não é? E o meu sobrinho caiu de boca na água. No Mangue? Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Tá com prestígio, né? Exatamente. Problema, o guarda ferroviário ouve a gente mesmo, hein? Ele é gente boa. Ouvinte quase fã, né? O guarda quase é gente fã. Boa, podendo evitar, não é? Gente boa aí. Mas, vamos em frente aqui. Qual a mica que nós vamos ensinar hoje? Olha, é uma mica para evitar que o pombo apouse na janela de sua casa. Pombo o quê? Apouse. A pause. É, mas isso aqui é uma mica. Mica é isso mesmo. A gente usa terminologia técnica, miquense, né? Exatamente. Terminologia miquense. Exatamente. É uma mica para evitar que o pombo a pause na janela de sua casa. Sim. E faça, portanto, ali as suas necessidades psicológicas. São psicológicas, são fisiológicas. Vamos lá, então. Lápis de papel na mão. Vamos lá. Cheque também, o talão de cheque. Talão de cheque? Mandaram um cheque aqui para Aideu Fernando. Não, que mandar cheque, não tem dinheiro nessa história aqui não. Aideu, vou parar, tá? Para evitar que o pombo... Fique apousado na janela de sua casa... Proceda da seguinte maneira. Compre... Vários ferros elétricos... Quantos, mais ou menos? Uns 30 ou 40, mano. 30 ou 40 ferros elétricos? Exatamente. Tem uma promoção muito boa numa loja ali. Shopping. Ah, de nada shopping. Coloque os ferros elétricos de cabeça para baixo. Na janela. Ou seja, emborcados. Sim. E ligue todos eles na temperatura máxima, ali no ponto do vermelho. E aí, faz o que aí, deu? Feito isto, quando o pombo vier a pousar, ele vai sair com aquele busanfã voador todo queimado. Que maldade. E vai ficar traumatizado que nunca mais vai a pousar lá. Que maldade. E se você der sorte, ainda come um belíssimo de um churrasquinho de pombo. Que churrasquinho, aí, deu? Uma coisa muito boa. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Exatamente. Eu coloco no parapeito da janela aquele monte de ferro elétrico de cabeça pra baixo. Isso. Entendeu? Ferro elétrico virado com aquela parte de passar virada pra cima. Emborcado, exatamente. Aí o pombo vai pousar e se queima, né? Isso, exatamente. Mas isso evita que o pombo faça as necessidades ali na janela também, Edeu? O quê? Mas isso aí é que o pombo não vai fazer mesmo. Ah, é? Porque você já tomou uma queimada ali naquela região ali. Nunca. Ora, quem tem medo, não, não é? Aideu, dá um abraço, pombo, tá? Pombo também tem. Tá bom, Aideu. Paralela.